Panorama Agrícola para 19 de julho de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, 19 de julho de 2013, no ar para você, o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moirer e na mesa de som comigo estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. Confira o ditado: a sabedoria é a capacidade que temos de aplicar o conhecimento. Na dica de hoje, aprecie uma boa sopa. Sexta-feira tem boletim do SC Rural. Família Estrapasson de Quilombo é destaque no Panorama Agrícola de hoje. A família tem uma agroindústria que processa mandioca. Ouça e descubra como essa família da agricultura do oeste do estado é beneficiada pelo SC Rural, pela IPAGRE e pelas informações aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. No inverno, aprecie uma deliciosa sopa. A sopa caseira pode ser muito nutritiva. Evite temperos prontos e cremes de leite. Prefira sopas de legumes e verduras, principalmente com folhas como repolho, espinafre, alho poró, moranga e agrião. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Hoje, então, nós vamos conversar com o Denis Estrapasson, que reside na linha Salto, Saudades, em Quilombo, no extremo oeste de Santa Catarina. Denis, o que, que você tem aí na sua propriedade? Aqui na nossa propriedade, nós produzimos mandioca e temos agroindústria e daí processamos ela, embalamos ela e daí vendemos. De que forma a EPAGRE ajudou a agroindústria familiar aí? A EPAGRE, na vez do Claudir e da Elisiana, se não fosse eles, não teria desenvolvido, né? Nós estávamos precisando de orientação e também dos mercados estavam exigindo de rótulo. E daí, se não fosse o trabalho deles, não teria conseguido sozinho, né? Bem, além da mandioca, Denis, o que mais a família produz? Ah, nós temos aqui um pouco de fruta, né? Produzimos um pouco de grão e tem um pouco de peixe também. Qual é a relação aí da agroindústria familiar da sua família com a cooperativa de produção agroindustrial familiar de Quilombo, a Cooper aqui? Ah, nós aqui, eu sou tesoureiro da cooperativa, né? Então, a cooperativa, se não fosse ela fornece as notas para nós, né? Então, se não fosse ela, também seria difícil para nós, né? Com relação ao programa SC Rural, como a família vai aproveitar as oportunidades que estão aparecendo? É uma oportunidade para nós ampliar aqui as nossas vendas, né? Nós tínhamos pouco lugar para levar, agora vamos pegar uma câmara para esse milho, daí vai ter mais lugar e vai melhorar a renda daí, né? De forma geral, o SC Rural vai beneficiar a cooperativa de que forma? De todas as formas, desde da rotulagem até balcão e freezer, para nós fazer uma feira no município. Nós estamos em 9 agroindústrias e todas elas vão ser beneficiadas com alguma coisa. Esse projeto estruturante já foi apresentado? Sim, nós já estamos na fase de licitação. Quantas famílias tem aí na linha Salto Saudade? Tem em torno de umas 55, 60 famílias que tem aqui na nossa comunidade. Na sua propriedade são você, a esposa, o seu pai e a sua mãe? Isso, aqui no presente momento é esse, mas tem a minha irmã que está em Xanxerê que trabalha, né? E a tua ideia é permanecer no campo? A minha ideia é continuar, né? Agora que o mercado estamos trabalhando bastante, né? Tem bastante mercado, né? A ideia é continuar, né? Denis, no caso da agroindústria, ela produz só mandioca? Nós aqui só mandioca. E vende para onde? Nós vendemos nos mercados aqui de Quilombo, tem São Domingos, vender alguma coisa em Bom Jesus e o principal mercado nosso é o Badoto de Xanxerê. Depois de ouvir o filho, nós do Panorama Agrícola, vamos conversar com o pai, Jorge Estrapasson. Seu Jorge, o senhor ouve realmente o Panorama Agrícola? Olha, eu sou o maior ouvinte da região e com certeza, porque eu não perco nem amanhã o programa de vocês aí. Pode vir aqui a 10 para 6 na Rádio Clube no domingo, que não faz nem amanhã aqui. Inclusive, eu passo muita informação pro Piá, como é que tá, como é que não tá, e a gente tá... É muito ouvinte de vocês aí. E como é que o senhor avalia o programa? Olha, eu acho que é um meio de a gente buscar informação, buscar um conhecimento, principalmente o pequeno agricultor, e é um meio da gente buscar conhecimento para agregar mais valor para poder continuar aqui na atividade, senão tá feio, homem. Que sugestão o senhor teria para a gente melhorar o programa? Olha, sugestão para melhorar, eu acho que esse trabalho Caipag vem desenvolvendo, principalmente nessa região aqui, eu calculo que é no estado inteiro, porque a gente acompanha o panorama agrícola, então a gente vê depoimentos de muitos municípios assim, diferentes, né, com agroindústria de um tipo e do outro, que o pessoal está engajado em PAG e está desenvolvendo um trabalho muito bom. Então eu acho que continuar assim, acho que já é o suficiente. Que idade o senhor tem, seu Jorge? Eu tenho 59, vou completar agora dia 31 de julho. E quanto tempo houve o Panorama Agrícola? Quanto tempo? Isso. Ah, eu acho que faz no mínimo uns 15 anos que eu agora que eu tô direto mesmo, faz acho que uns 3 anos pra cá que eu não perco nenhum dia. O senhor tá aposentado? Ainda não. Mas de manhã 10 para as 6, né? 10 para as 6 na Clube São Domingos. Domingos aqui pertinho, daí a gente entra bem a emissora aqui, a gente... Inclusive, temos dois rádios aqui, um não sai de Xanxerê e um não sai daqui de São Domingos. A indústria é só Xanxerê e dentro de casa é só São Domingos. Me conta uma coisa, Sr. Jorge, como é que é a sua rotina de trabalho na agroindústria? A gente, na verdade, mistura bastante coisa, que a gente produz um pouco de grãos, tem umas criação, tem umas caixas de abelha, a gente luta nessa agroindústria com mandioca, então nós temos assim, ó, segunda e terça, descascar mandioca. E daí, na quinta e sexta, a gente faz entrega nos mercados. É uma correria, mas é um meio que a gente encontrou de poder agregar mais valor, de poder segurar os filhos na propriedade, que nem eu tenho um rapaz aqui que ele casou no passado, e ele está muito, muito contente com essa atividade nossa aqui. Eu acho que é um jeito, porque senão não tinha motivação mais nenhuma, né? O senhor acorda normalmente que horário? Eu sempre 10 para as 5, 5 e 5 horas estou na cozinha, toda manhã. É o senhor que faz o café da manhã, então? É isso mesmo. O café, que nem agora nessa época, a gente pega uns pinhão e até 6:30, até clarear o dia, ainda tá aí tomando chimarrão, tomando café, fazendo café e... Então quer dizer que todos os dias, de segunda a sexta, 10 para 6, o senhor fica ligado no Panorama Agrícola? Ah, eu não perco um programa. Inclusive tem o Claudir e a Lisana que dão assistência pra gente aqui. E eles, como não tem tempo de ouvir, até a gente passei umas informações para eles que eles nem estavam sabendo. Que semana passada... Acho que foi quinta que deu, que sobre aquela. Desenvolveu aquela semente de. Da Embrapa, BRS Torteia. Da Madeira Paraná Agrícola, já no outro dia, no mesmo dia fomos para Quirão, fomos falar com o técnico da Ipagre aqui. E ele acho que já ligou aí, eu interessei, né, de pegar uma semente ou alguma coisa assim pra gente poder plantar isso aqui também, né? O senhor ouviu então no Panorama Agrícola o lançamento da BRS Torteia, que é uma. No Panorama Agrícola. É, que é uma variedade de moranga da Embrapa. Própria para Torteia, diz que é uma moranga meia miúda, assim, mas é da polpa laranjada, ó, própria para Torteia mesmo. E o senhor tem interesse em plantar na propriedade? Isto. Já que a gente tem essa atividade aqui, que temos a agroindústria com mandioca aqui, então a gente talvez aproveita a viagem, né? Pega um mercado, dois aí, e consegue entregar em mercado alguma coisa. E daí então a gente interessou por isso, né? Muito bom. Seu Jorge Estrapasson, é isso? Casado com a dona Vilma? Jorge Quilombo, que minha sala de saudades. O Denis é filho, a Silvana é nora. Isto. E tem a Kathleen que trabalha em Xaxerê, que é filha também. E essa saiu da roça? É, ela saiu, ela não quis ficar. É, sabe, a menina nova, 16 anos e 17. Mas vamos deixar, tô apoiando ela também, ela tá bem empregada também. O senhor tem gado de leite na propriedade? Não, só pro gasto aqui. Olha, seu Jorge, muito obrigado pela audiência aí, por ouvir o Panorama Agrícola. O Eduardo Maier, que trabalha aqui com a gente, está lhe mandando um abraço. Sempre que o senhor desejar, faça contato aí com o Claudir e com a Elisiane. A gente está à disposição para auxiliá-lo, hein? Eu agradeço o interesse de vocês também, de ter ligado aqui para conversar com a gente também. Eu acho que isso é um incentivo a mais para a gente continuar ouvindo e buscando informação e o que precisa melhorar, por exemplo, na propriedade também, para poder continuar essa família da roça na roça, porque o que a gente vê por aí, cidades é cheia de gente que tem tudo da roça, né? E no interior tem quase mais ninguém. É, e a cidade não dá mais, está inchada. É, eu acho que... Para mim, que eu vivi a vida inteira na roça, eu não vejo outro jeito não continuar aqui, porque aqui é, a liberdade é outra, né? É tudo mais saudável. Já tem gente da cidade pensando em voltar a morar no interior, viu? Isso, tem aqui também, já, uns já voltaram até. Seu Jorge, um grande abraço pro senhor, hein? Um abraço também aí, muito obrigado pelo interesse de vocês, viu? Igualmente. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.